Stalingrad, sou na pista 1035. É com o Vitor, autorizado ingresso na pista 17, reporte livrando a pista na Taxiway Quebec. Gol 973 para autorização Galeão. Gol 973, boa noite, informação em curso uísque. Galeão, eu tenho aprovado o nível de voo 360, por gentileza prepare da L e da Irumi e aguarde um minuto cópia. Centro da L e da Irumi, aguardar. Vitor Eco Vitor, autorizado contornar o pátio principal após direita para o pátio 3. Chame ligando frequência na parte 3, senhor. Ok. Pulo 973, pronto para cópia? Pronto para cópia 973. Voo 973 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via por novembro 857 até Mou Sul, nível de voo 360, pista em 100, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 1 no 9.35, transponder 5547, voo no 973. 360 Galeão, até novembro 857 até Mouço. Decolada 10, direita, da Euleda, pós-Leda direto Irum, 1935, controle 5547, transponder, voo 973. Protegimento correto, voo 973, portão 4, chame pronto para o pushback, acionamento. Vai, pode estar, obrigado. Salve, Salvador, voo 2043 para autorização Guarulhos, 20 da UIS. Voo 2043, UIS, confere Guarulhos, tem o 360 aprovado. Prepare a saída da El Transição Motiva e aguarde o minuto 4. Da El Motiva 360, aguarde. Nós vamos usar um localizador aqui no parque de frente. Tem alguma posição pra gente aí pra frente hoje? Eu vou chamar o Sr. Eco Vitor, o Enfaero já foi informado da sua situação, falando que vão providenciar agora um sinalizador do chão. Vamos manter a posição, Paulo. Obrigado pela cooperação. Obrigado. Por gentileza, confirme. Já ingressou o pote 3? Tá sim, senhor. Estamos aqui com a tela aqui da minha na yellow line aqui. Opa, copiado. Obrigado. Tá certo. NLS, 1096. Com o sinal, chame T1 no 8.95. 8.95, já. 3, na escuta para cópia. Na escuta. Voo 2043 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Afro Zulu 10 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 1 no 9.35, transponder 5554, voo 2043. Autorizado nível 360 para São Paulo, Guarulhos, conforme rota proposta da El Motiva, curva direita após a guarda 10, operando 10 até Taubaté. 5554, 1 no 9.35 para o voo 2043. Voo 2043, negativo da El Motiva, saída da El Transição Motiva. Aí eu direto Motiva, correto, voo 2043. Meu perdão, senhor, não copiei, poderia repetir? Da El Motiva, Motiva, voo 2043. Afirmo, da El Motiva incorreto, senhor, é saída da El Transição Motiva. Da El Transição Motiva, voo 2043. Correto, protegimento, voo 2043, portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. E informará. Vitor Eco Vitor, na escuta. Na escuta, pelo Eco Vitor. Vitor Eco Vitor, com todo o pessoal da Infraero, que eu cheguei a falar com o senhor, eles não têm a posse de nenhuma coordenação com o senhor de pernoitar no pátio 3. Todos eles são uníssonos em me informar que pernoite de aeronave de pequeno porte não deve acontecer no pátio 3, mas sim no pátio 4, de onde o senhor se originou. Eu pedi para o fiscal de pátio entrar em contato com o senhor, mas como o senhor está aí com a aeronave ligada, ele não pode encostar para falar com o senhor. Pediu que o senhor taxasse de volta para o pátio 4 e lá fizesse esse contrato. Ah, tá, pessoal, tá conseguindo então? A gente vai então taxar de volta para o pátio 4 então. Dá sua deposição por mais uns 5 minutos aqui, então. Certo, sem problema. Chame para voltar para o pátio 4. Já retorna, vamos aqui. Por enquanto, acionamento 1973, posição 4. 1973, posição 4, aprovado. Puxa o acionamento, chame táxi. Autorizado, pushback, acionamento, 1973. Qual o chamador da minha 3? Chamada 3 no 0, autorização, Recife, qual? Recife, no 0, boa noite. O Recife confere, Recife tem 350 aprovado. Por gentileza, prepare Puka, transição Aracaju, aguarde 1 minuto, cópia. Escuta. Solo 23 direito, 121, décima 1, no solo solo. 221, 09, certo. Solo 096, entrou? Bono 096, boa noite, autorizado o Alfa, chama ingresso, tá com sua Juliette. Alfa, chama na Juliette, Bono 096. Puxa a M310, pronto para a cópia? Puxa a M310, autorizado para Sierra Bravo com o meu Fox Dot. Via Apozulu no 7 até Putro, após direto, nível de voo 350, está em 100, primeira curva à esquerda, saída Puka, transição Aracaju, controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5552, Oceania 6310. Oceania 6310, autorizado a Recife, Apozulu no 7, Putro, Recife 350, decolada 10, esquerda. Puka, Puka Aracaju, controle de esquerda 1935, código 5552. Correto o protegimento, Oceania 6310. Estou com 3, chame pronto para o push bag acionamento. Muito Capitão Juliette, voo 1096. 1096, autorizado ingresso Juliette, portão 09. Portão 09, ingresso na Juliette, 09. Táxi voo 973, autonomia de 3 horas e 36, com fim, a bordo 24. 24, com fim 0335, copiado. Voo 973, autorizado táxi à direita até o ponto de espera da pista no 0, que legal no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 118, decimal 95, voo no 973, tem um bom voo. Sim, é legal no 0 no 4, pela direita, no ponto de espera da torre 295, obrigado, vamos lá. Alô, Vitor, é com o Vitor? Consiga, senhor. Senhor, por gentileza, nós estamos em contato com o pessoal da Israel aqui. Haveria uma posição que nós podemos parar aqui no Fato 3 temporariamente, que nós poderíamos ter em contato aí com o pessoal, que foi falado aqui, foi dito que poderíamos finalizar aqui. agora, entrar em contato com a senhora e perguntar. Muito obrigado. Norte, Voo 973, quando para o 90, pronto. Voo 973, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 100 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar 10, Voo Eco Vitor, a Infraero acaba de me informar, 01 no parte 3. Poção 01 no parte 3, obrigado pela informação, muito grato. Fala com o validador, obrigado. Ok. Decolada aos 30, chame controle, frequência 119, decimal 35. 119, 35, 1973. Controle 1973, Nadael, boa noite. Contato em radar decolagem, submundo a nível de voo 360. Via saída da aérea, autorizado a Leda. Autorizado Leda, subindo ao 360, voo 973. Controle de Salvador, boa noite, azul 2795, tem essa informação aqui. 2795, chame 1935. 1935. Controle de Salvador, azul 2795, tem essa informação aqui. Azul 2795, essa é a notificação, desse mantém 050, ajuste altimetro 9014, voe posto. Gente, na prova de ponte, pode descer para o 050 no ideal? Confirme. Desce no ideal, azul 2795? Afirmo, no ideal, autorizado descida. Informe sendo descida. Gente, informaremos, azul 2795. Forte Zulu via Afro Zulu 19 até Bangu, após direto Abuco, após direto Foxtrot Lima Zulu, após direto. Nível de voo 370, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 119 decimal 35, Transponder 5557, TAM 3858. Autorizado Fortaleza 370, Ampezuba 19, Bangu, Abu, Fortaleza. Decola da 10 curva à esquerda, Momo, Trote, controle 5935, Transponder 5357, TAM 3858. Protegimento correto, TAM 3858, portão 2, chame pronto para o pushback, acionamento. Chama pronto, TAM 3858. 3902, acendo a via chegada Mari, esse mantém 050. Seu time entrou no 014. Mari, 050-014, acendo a via. São dois aprovados, chame táxi, TAM 3858. Vai chamar para táxi, TAM 3858. Bravo Eco, aciona a indicação, via chegada Mares, esse mantém 050. Ajuste o time, entrou no 014. Valeu, aciona 3662, confirmando, deve estar o 050. Sim, 050. Gol 2043, chame pronto do táxi. Comandante, gol 2043. 3 13, aciona identificação. Via chegada Bonf, vê se mantém a 4 mil pés. Ajuste o altímetro na 0, 1 a 4. Oscar Lima Eco, 1-1-8, 1-1-8, 9-5, graças. Na 3x3, desce até 4 mil pés, ajuste de altímetro na 014, via chegada aberta. O heliponto está em Rima, o ajuste de altímetro na 014. Ciente, o 014 reportará vertical do heliponto. Zona Sierra Bravo Tango Eco copiado. 13858, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pistão no 0, Tiringão no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1-8, decimal 95. 13858, tem um bom voo. Direita até o ponto de espera, ela vai chamar a torre em 1895. 13858, bom trabalho. Voo 096, Whisky confere, Fortaleza, eu tenho o 370, já aprovado, copia? Afirmativo. Voo 096, autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370, pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti, controle opera em 1-9.35. Transponder 5562, gol no 096. Autorizado, nível 370, conforme a rota do plano de voo, depósito da 10, esquerda, Momo, Frutti, 1935, controle, 5562 a transponder, gol no 096. 5562, protegimento correto, gol no 096. Chame pronto para o pushback acionamento. Chamaria, obrigado. Ao ponto de espera da 1-0. 3858, autorizado a linha de decolado, 1-0, 1-0-0 graus, 1-2-1. Linha de decolado 1-0, 3858. Boa noite, eu sou 3305, cruzando 2-1-0 para 1-9-0, na proa de Pabote, quando possível, solicita Itapu. Então, 3305, número 5 na aproximação, que se mantenha via chegada Mário para o 050, ajuste o altímetro na 014. 1-0-1-4 vai descer via para 5 mil pés. O 3305. Afirmo, aguarde 3 minutos. Patrulho azul 2795, tem referência para a prosseguindo descida? Esse mantém 2 mil pés, vamos estabilizar, tá? Ajuda 795, ajuste o altímetro no 094. Teste 2000, reportará estabilizado com no 094, ajuda 2795. Cargo 2043, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 014. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1-8, decimal 95. O 2043, tem um bom voo. Ótimo, Índia, 1014, vou de espera 1-9-9-5, boa noite. Papá, Oscar Lima Eco, patrona, parte 5. Parte 4. Gente, 1-9-0, tô exato, eu disse, Severo, parte 4. Parte 4, preciso coordenar uma condução para os passageiros. Quantos passageiros? Ciente. Coordenado, Oscar Lima Eco. Controle Salvador 208. Controle Salvador 1208. Salvador, boa noite, 3850, tá? Cruza mil pés. 3858, contato o radar da Colasso, mantendo o voo 370 via saída dela. 370, Momo, pode vai direto Momo ou Fortaleza? É 358, mantém a procura da saída, nós temos próxima chegada bom fim. Sensacional, obrigado. É 3662, completando a redução até 2009. Resolvendo, 3662. Sim, muito 3662, autorizado para o procedimento, informe estabilizado, detendo até 2010. Ajuste o time, metrô 0014. 3662, autorizado direto à direita, reduzindo 3662. Oscar Bravo Eco, desse mantém 2 no pé e ajuste no 0014. Transfer 2 no pé e Oscar Bravo Eco. Sim, tá sobre Marco. Estabilizado ILS X-Ray no zero, azul 2795. 2795, completo sinal, chame tu, 1-1-8-1-9-5. 1895, 2795. Só em Salvador, boa, azul 2795, estabilizado ILS X-Ray, da 1 no zero. Azul 2795, continua a aproximação da autorização de pouso, que negar 1-0-1-4. 1-0-1-4, aguardando a Beleza, confirme. 1-6-5, 4 horas, São Gonçalo? Exatamente. Copiado. O Xenéia 310, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera pista no 0, Kenegal no 014. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1-8, decimal 95. Xenéia 310, tem um bom voo. Copiado, minha vez, obrigado. Obrigado. Azul 745, pouso, pista no 0, 1-0-0 graus, 1-0-9. Ciente, pouso autorizado, o azul 2795. 2043, contato em radar na decolagem, submonta nível de voo 360, via saída da EL. Ok, 4360, saída da EL, pressão máxima, voo 2043. Ah, Bravo Eco, inicia a redução para aproximação. Reduzindo para aproximação, Oscar Bravo Eco. Então, 3662, passador na contato final, chame T1 e no 8.95. 3662. Oscar Bravo. Escuta. Se confere com o Vice Guerra de interceptar na rua 025. Esquerda 025. A frente. 3 Alcara 9 à frente. 3662. Quanto veloz tem aqui, o Chanel 6303? Chanel 6303, descendo até 3 mil pés, ajuste o altímetro 1014. 3000, começa a 3305, reduza para 2109. 3305, reduzindo velocidade 210 nós. Respeitando, acho que é Oscar Bravo Eco, completo sinal, chame Torre Salvador, na frequência 118, decimal 95. Você avisou com a hora? Chuva. Teste. Controle Salvador, boa noite, azul 4298, azul 4298, azul 4298, essa notificação via chegada a mar, isso em mantém 050. Ajuste o altímetro 0014. 1094, via chegada a mar. Para o 3858, agora centro Recife, na frequência 12685, altar 12545. Repetir as frequências, portanto 3858. 12685, altar 12545. 12585, obrigado, centro 3858, tenha uma boa noite. Chanel 3, voitona, desce, mantém 2010, ajuste o altímetro na 014, espaço estabilizado. Zona. É, controle autoriza a torre de morte lá, pro gol 3043. 043, agora transferência junto ao centro Recife. Aguardo. Número 6000 para 5000, tá 3305. Então 3305, desça, mantenha 2 no pé e ajuste o altímetro 9014, informe estabilidade no procedimento. 2000, mantendo 210 nós, informará estabilizado. 62, solo 52, libere próxima direita, controle solo 211. 211. Chama agora o seu 36 na frequência 1251, alterna 13325. 351, 3325, uma boa. Alô, 3662, boa noite, livrou. Boa noite, 3662, autorizado Alfa, chama ingresso, ataque sua e Juliette. Alfa pra Juliette. Chanel 63, 1-3. Chanel 63, 1-3, completo final, chame o torre 1, 1-8, 95. 395, Chanel 63, 1-3, continua em aproximação, guarda de pista livre, que é legal no 0-4. Salvador, boa noite, 12782, informação WISP, reportar o Bidute. Porto TV, deixando a notificação, voo da posição ITAP para interceptar a chegada a Mário, ajusta o altímetro 9014, informe no ponto da decisão. Voando ITAP, tomará ideal 27122. Bravo Eco, prossiga. No voo, nossa escuta para o hangar. Copiado Oscar, Bravo Eco para o parte 5, autorizando táxi via Taxi Alpha. Chama ingresso no Taxi Juliette. Localizadora, está 3305. Então, 3305, passa a duna, completo final, chame o turno, 118-95. 118-95, sede a frase. Salvador, cordial boa noite. É o TAN 3305 no localizador. Como número 2? 3305. 3305, sim, que é legal no 014, agora fica livre. Aguardando. Ingresso Juliette contorna o grande pátio, chama para ingresso Taxi Lima, Oscar Bravo Eco. Funcionamento 313, solo 57, libere próximo direita, controle solo 211. Question number 3, 1, 3. Boa noite, autorizado via Alfa e Juliette para o portão 04. Tudo só ponto 2, desse mantém 050. 050-2752. Oscar Bravo, Eco autorizado, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec para o cruzamento, chame Torre de novo na frequência 1-8, decimal 95. Oscar Bravo, Eco. Pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-2-0. Autorizado, pouso, 3-3-0-5. Ao 060 para o 050. Azul 4-2-1-8, desce mantendo 2 no pé, ajuste o altímetro 1-0-1-4, informe estabilizado. 2-1-0-1-4, chama estabilizado, azul 4-2-1-0. Achou a 3-0-0, contato ao radar na decolagem, subiu uma do nível de voo 350, via saiu da PUC. 350, pode voar, Aracaju? A Xanema 3-0-0, voo e Jamo. Jamo, obrigado. Papis. Obrigado. Bravo Eco, cruzamento que só não seja autorizado, prossegue Papá, Pátio 5, estacionar em frequência. Salvo 5-9, libera direito, controle, salvo 2-1-1. 3-0-5. 3-0-5, autorizado Alfa, chama ingresso para que seja Juliette. Salvador, tem 3309 Juliette. 3305 Juliette, portão 05, autorizado. Juliette 05, 3305. Estabilizado, Campo à Vista, Azul 4298. Serra Teresina. 1895, Azul 4298. O Alfa 320 da TAM ingressando agora na Juliette para o portão 05, após o parqueamento do mesmo, autorizado via Pátio e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 014. No ponto de espera, quando pronto, chame torre na frequência 1-8, decimal 95, Luano 096, tem um bom voo. Negativo, até o 06, dando passagem, passou, vai Índia, chama torre, 1995, Luano 095. 1895, certo. 05? Afirmo, estava parqueando o portão 5. Então tá bom, né, professor? Obrigado, até uma boa noite. Boa noite. Confirme o vento para o azul 4298. Vento 100 graus, 129. 4298. Espera pronto, voo no 096, boa noite. Voo no 096, autorizado agora e manter, pistão no 0. Ali mantém no 0, voo no 096. 82. Controle? O azul 2782 passou 060 para o 050. Deixa manter 2 mil pés, azul 782 em forma de estabilidade, pronto procedimento. 2000 reportará estabilizado. Como? Confirma o 2-1. Obrigado. Tono 096, decolagem autorizada aqui, tono 0, ventuno 00 graus, 1-2-1. A alinhada ali de decolagem, vamos 096. Tudo bem? ground of 042-98, retiring at Echo. Azul 4298, approved taxi via taxi Alpha, Juliet gate 01. Alpha and Juliet to gate 01, Azul 4298. Chama 3-0-0, chama agora o Centro Recife, na frequência 268, qual terra 12545. 268-245, chama 3-0-0, obrigado, boa noite. Salvador 096, contato radar no decolagem, sube mantenimento de voo 370 via saída. Sabe via até o 370, voo 096.